Olá, boas senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Isso já tá ficando caricado demais. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Agora vamos abaixar um pouco o clima, né? Porque esse programa de hoje tá bem especial. Apagar as luzes. Apagar as luzes. Não me pergunte mais por que escrevo. Me ofende. Não me cobre mais que eu escreva. Me interrompe. Não repita compulsivamente a pergunta: o que é que você escreve? Para não se punir de culpa após a resposta. Minhas palavras é meu sangue escorrendo lentamente, me matando. Pequenas doses de suicídio diário que me mantém viva, viva, viva, viva, viva. E essa é a edição de número 85 do programa Lixeirinha, eu acho, né? Semana passada a gente abriu o programa com banda francana, Fita Crepe, quem ouviu deve se lembrar. E aproveitando esse vínculo, né, a gente vai abrir essa semana com banda francana também, o Magma Safari, já conhecida aqui do programa, e meio que tem um vínculo, né, com o Fita Crepe, meio indireto, talvez por integrantes ou ex-integrantes, né, no caso. Ou integrantes de outras bandas. Tá, vamos especificar. Integrantes do Flag Pops, que era outra banda, e tinham membros em comum. E o Magma Safari lançou uma música nova que a gente já tem aqui. A gente vai abrir o programa com essa música, chamada Deuses Astronautas. E comprometido também, na semana passada eu tinha falado um disco que tinha uma personificação parecida, né? Com aquela homenagem que a gente ouviu, uhum. A Angela Ro, só com vozes masculinas. E hoje a gente vai ouvir uma espécie também de tributo ao compositor carioca Péricles Cavalcante. E o disco é intitulado Mulheres de Péricles. E só com vozes femininas, né? Como já sugere o nome do disco. Mas tem a ver, tipo, um companion da Angela Ro Ro, assim? Não tem. Ah, tá. É uma simples coincidência. Ah, sim, sim. Tipo, e esse disco saiu em 2012. A gente dá todas as informações pra vocês na página do Lixeirinha. Ah, é, que aliás já tá pronto no Facebook. Pra quem sempre procurou e nunca achou por Lixeirinha, a gente sempre falou que tinha, né, a página Lixeirinha, mas era mentira. No nosso imaginário. Agora é verdade, agora a gente fez mesmo. E curtam lá a página pra ficarem por dentro de sorteios e tudo mais. Inclusive porque a gente pretende também alongar, né? Assim, tipo, usar como uma extensão do programa. Claro, né? A gente fala pouco, né? No programa. Exatamente. Coisas que às vezes a gente fala, tipo, eu falo muito aqui de várias coisas que tem, o clipe ou não sei o quê, e eu pretendo colocar lá na página do Lixeirinha pra baixar o disco, porque é gratuito, pra baixar e etc. Mas eu escolhi três músicas pra gente ouvir, assim. A primeira é Blues, com a Cell. Eu não vi essa música interpretada por ninguém, então além dele mesmo, então eu não sei. A segunda é Negro Amor, que é uma versão da música do Bob Dylan. It's All Over Now. Exatamente. Uma versão, e é uma parceria, né, do Péricles Cavalcante com o Caetano Veloso. E ela já foi, assim, gravada pro próprio Caetano, Engenheiros do Havaí, Gal Costa, vários artistas, assim, já cantaram essa música. Uhum. E a terceira faixa, Medo de Amar, número 3. Assim, é uma trilogia. Eu não sei, eu tava. Olha lá, a Revolução Francesa. Eu cheguei a ver no é tríplice. Tá confundido. Mas então, é com a Thier, essa terceira faixa que a gente vai ouvir. Ó, é um excelente compositor, assim, eu acho que muita gente não conhece e é uma oportunidade. É, sim, pra esses que ficam, sei lá, ressuscitando múmias, né, e dizem que não tem nada que presta hoje em dia. O mundo tá repleto de coisas boas e novas por aí. E vale o frete mergulhar e descobrir as coisas e abrir a cabeça e se desvincular um pouco dessa prisão matéria. E vamos de som, começando com Magma Safari. Espero que gostem. Logo mais a gente volta com mais. Lixeirinha, não sai daí. Não se assuste, meus irmãos, se eu te disser que o sol é teu pai e a lua é tua mãe. Hare Krishna, aleluia, saravá, oxalá. Amém, Jesus Cristo, salve Ogum e Iemanjá. Que riu de mim. Falou pra mim Sérgio Malandro, ninguém entende suas músicas. E a tua, alguém entende? Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Tire essa escada daí, essa escada tem que ficar lá fora. Que escada? Do disco voador, do avião, do jacarezinho? Da onde? Senão eu vou chamar o síndico, o Tim Maia. Coitado do Tim Maia, botaram o Tim Maia nessa história. O que, que ele tinha a ver com essa história? Disco voador, avião, jacarezinho? Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Tem muito azul em torno dele, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, os pés de lótus de Krishna. Tem muito azul em torno dela, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, as mãos de rosa de Iemanjá, os pés da Índia, a mão da África, os pés no céu e a mão no mar. Azul no céu, azul no mar.